mas agora fez. Diz que está mudado, aposentou o copo, não quer mais saber de álcool. Diz que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe, pela avó e pela tia. Mas é muita tentação. WhatsApp tá chamando, faz festas em baladas pra curar desilusão. E por uma boa causa, todas juras feitas era perdoada. Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma uma quando ouvir no rádio um modão ou no bar da esquina da sua rua. Duvido você não toma uma quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma um quando ouvir no rádio um modão ou no bar da esquina da sua rua. Duvido você não toma uma. Assim, mas agora vejo, diz que está mudado. Aposentou o copo, não quer mais saber de algo. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. WhatsApp tá chamando, para as festas e baladas pra curar desilusão. E por uma boa causa, todas as juras feitas era perdoada. Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma um quando vi no rádio um montão ou no bar